A justiça divina chegou para todo mundo ver. A justiça divina chegou para todo mundo ver. Graças, Senhor, porque você está chegando. Graças, Senhor, porque você está chegando. A todos y los pecadores, clemencia y persuadez. A todos y los pecadores, es el tiempo de clamor y todo está acontecendo. Es el tiempo de clamor y todo está acontecendo. Vamos todos.